Aí ele falando, igual, Outrun e Top Gear. Cara, eu gosto muito de Outrun, mas Top Gear é muito melhor, mano. Não tem comparação. É, não tem nem... Top Gear, Outrun, é aquele cara que quer sair com a mulher, entendeu? Botar a Ferrari e curtir o vento da brisa do Edu, entendeu, velho? É. Agora... Brisalalho. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui o meu coadjuvante favorito, Eduardo Filhote. Caraca, velho, aí não. Caramba. Fala galera, então aí, então pra gente falar dos secundários que são melhores que os primários. Eita, pô, olha aí, toma lá da cara. Junto aqui conosco, ele, Flávio Azevedo. Fala, galera, e vamos falar de alguns coadjuvantes que salvam até, de repente, a obra em geral, né? Melhora muito. Olha só. Também aqui conosco, Neilson Lopes. Só tem uma coisa a dizer, chupa Mega Man que o Zero é melhor, fi. Eita, cacete, olha aí. Olha quem manda a pauta já. Ai, se ele for falar de Zero, se ferrou, porque o Zero a gente já falou, então... Não, eu não vou falar do Zero, não. Ainda bem. É que burro dar Zero pra ele. Ai. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, né? Afinal, vocês sempre sabem, pelo menos quem segue o grupo no Facebook e o grupo do Telegram já sabe pelos spoilers... Aliás, se tá ouvindo o cast, já sabe pelo título, né? Que hoje nós vamos falar dos coadjuvantes, ou os secundários aí, que nem diz o Edu, que são até melhores que os protagonistas. Vejam vocês, né? Com exceção do Machine Cast, isso é bem comum. É, olha o silêncio. Cri... Porém, antes vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galerinha, se você gosta lá de curtir aquele coadjuvante do Orkut chamado de Facebook, você pode encontrar a gente lá. É só você seguir o facebook.com/machinecast ou então o nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você curte ser o Player 2, você pode falar sobre as suas jogatinas com a gente lá no nosso perfil da Alvanista. É só você seguir o @machinecast. A gente também tem lá o nosso perfilzinho no Twitter, aquela redezinha secundária que ninguém liga muito, mas que bomba mais que o Facebook. O nosso perfil lá é o @machine_cast. E lembrando que nós temos aí um coadjuvante do próprio Orkut, que é o Orkut BR. Temos uma nossa comunidade lá que é a MachineCast. É só você seguir a gente lá. Agora, se você não quer ser apenas um coadjuvante e quer entrar pro time principal, você deve seguir o nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição e partir pra liga principal. E hoje o Flávio vai fazer indicação, não é, Flávio? Pô, cara, não, primeiro a gente tem que ajudar a propagar a palavra, falar pro pessoal comentar também no casts. E a indicação fica pro baleiro do trem, cara. Aquele cara que o outro dia... Da outra vez que eu peguei o trem, o cara tava falando assim, ó, não sei miar, não sei falar, só sei latir, house, house, house, um real. Então, cara, da próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou falar, cara, tu late, mas pelo menos tu ouve isso aqui, que isso aqui é de boa qualidade, cara. É melhor que essa piada infame sua. Caraca! Eu não sei não, mas o coadjuvante aí foi melhor que o titular. Olha só, um ponto pra Grifinória. Tudo a ver. Tudo a ver. Então tá, dados nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para começar a falar dos coadjuvantes. Ou coadjuvantes. Certo? Então... Vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos falar aqui dos nossos personagens secundários, aí, os mais conhecidos como coadjuvantes. Porém, antes eu gostaria de perguntar para os meus queridos amigos aqui. Hoje em dia, pessoal, o que vocês têm aí de melhor coadjuvante na atualidade? Eu vou dizer para vocês que hoje, para mim, o melhor coadjuvante é o Daryl lá do Walking Dead, que é muito melhor que o Rick. Mas isso só na série, né? Porque no HQ ele não existe, infelizmente. Não existe. Mas se existisse, seria foda. Pô, cara, ele é tão foda, cara, que de coadjuvante ele vai virar personagem principal, né? É. Que é o Rick não, vai sair. Eu acho que não é pelo sucesso, é mais... É bom, é que na verdade é pelo sucesso, né? Porque senão também... ele nem botaria outra pessoa, né? Enfim, trair de fora. É. É, tá certo, falou isso aí. Ele fez tanto sucesso, ele é tão fodão que vai assumir a série. E aí, Edu? Cara, eu vou falar aqui de um personagem que é antigo, mas que ganhou uma versão nova e que eu gosto mais do que o principal, que é o Robin atual das séries do Batman, que é o Damian Wayne, né, o filho do Batman. Que, cara, ele é um personagem... O Batman é um personagem que eu gosto muito. Tá, mas, mas qual mídia que tu tá falando? Tem nos quadrinhos e tem na animação também. Ah, as animações atuais da DC, os longas animados, né, eles são adaptados dos arcos dos novos 52 dos quadrinhos da DC. Sim, sim. Então a gente já tem o Damian na Liga, nos Titãs, temos o Damian como o Robin principal do Batman, coisa e tal. Uhum. E cara, de todos os Robins, o Damian é o meu segundo Robin favorito. E ele é um personagem que eu acho as histórias mais interessantes que as do Batman sozinho. Sempre que o Damian aparece, ou que a história é solo do Damian, eu gosto mais da história. E pra mim, o desenho dos Titãs, o novo, Contrato de Judas e o... Não, Contrato de Judas não, é um outro. Titãs versus Liga da Justiça. Pra mim, o auge do desenho é o Damian. Sabe, falando, não, eu vou ajudar vocês então a enfrentar a liga, não sei o quê. E, tipo assim, o cara que não queria nada com ninguém, se mostrando um líder nato, estrategista, peitando o Batman no combate corpo a corpo e dando conta, peitando o Super-Homem na manha. Cara, o Damian é muito foda. Cara, não sei se enquadra em coadjuvante, mas eu acho que é, né? Pelo menos aí ele foi ganhando... Tela foi o Tyrion Lannister do Game of Thrones, né, cara? O anão. Na verdade, pra mim, que não li todos os livros, mas a série tá acima dos livros, já tá à frente, né? Não tem um protagonista no Game of Thrones, até onde eu entendi, 100%, né, cara? Parece e o Jon Snow. Exato, que são dois, né? Parece que é os dois, parece. É. Né? Mas aí tem aquela questão das teorias e coisa e tal, que dragão que tem explicaria três cabeças. Explicar aquela teoria das três cabeças, sabe? Dos dragões. É. Que explicaria por que o Tyrion tem tanto destaque. Aí ele nem seria coadjuvante. Seria também um protagonista, né? Mas a princípio ele começou como um coadjuvante, cara. E pois cara, mas acontece que ali todo mundo não existe nem principal, porque pra mim, até o oitavo episódio da primeira temporada, quem era o protagonista era o Ned Stark. O Ned também, cara. Cara, pô, vai vir um cavalo. Vai vir um cavalo, vamos salvar ele. Se for olhar como foco narrativo ali e tudo mais, e tudo, o Jon Snow seria o protagonista, sabe? É o porque é o personagem mas eu acho que tá desde o início mas a da narrativa. Também tem o foco também. Mas é porque aquele personagem que tá desde o início da narrativa e que todos os eventos pertinentes da narrativa, direto ou indiretamente, tem alguma ligação com ele. Então, mas com a Daenerys também, não tem? Mas Daenerys, ela aparece logo no comecinho? Aparece logo no comecinho. Claro, ela aparece. A princípio, pô... É? A princípio, pra mim, parece que é o tipo, o Jon Snow e a Daenerys, por isso que eu falei do Tyrion. Talvez sejam os dois, mas até por serem área... as Crônicas de Fogo e Gelo, né? É, exatamente. Não, a Arya é totalmente secundária. Ela é coadjuvante. Ah, e a Cersei. Nessa última temporada também ela deu um... Sim. Mas agora o Tyrion, que é o teu personagem, ele realmente, pra mim, ou ele é protagonista junto com o Jon e com a Daenerys, ou ele é o melhor coadjuvante de todos, né, cara? Todos, Principalmente cara, nas primeiras temporadas, Ele deve assumir, se for pro que o pessoal tá achando, ele deve assumir a posição de principal nessa última temporada, que por enquanto ele só era coadjuvante mesmo. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Cromado errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Então tá. Então agora vamos começar a falar aí dos nossos personagens coadjuvantes. Porém, agora tá na hora daquele tão querido e aguardado sorteio honesto. Ah, lá vem. Mas não é coadjuvante, cara? Sorteio honesto é principal, cara. Edu, tem que trocar. O Edu, eu tinha... Exatamente, por... Edu, eu tinha até esquecido, porque nós gravamos um cast lá, foi tudo na moral, aí vem... Aí volta, Vem e te bloca essas doenças dele de novo, eita. Não, mas aí que tá, hoje eu tenho uma surpresa pra vocês, eu mudei o formato do sorteio, hoje nós vamos usar um sorteador profissional. Olha só, rapaz. Então a tela tá compartilhada aí pra vocês acompanharem o sorteio. Só me aí o Timbu desenvolveu um aplicativozinho que simula um resultado na ordem já pré-estabelecida por ele. Olha que legal. Não, ele é online. Tá vendo aí? É um sorteador online. Tá vendo, Edu? Estou agora vendo. Eu tô vendo. Os nomes estão aqui, ele vai sortear na ordem e a gente vai falar na ordem que sair ali. Beleza? Eu pensei que ia ter Team Blue, mas não, tá certo. Pera. Esse momento tem que ter uma vinheta, alguma coisa de fundo, um aleluia, porque é impossível, não tô vendo isso, cara. Agora o Doc Brown vai colocar agora o Doc Brown vai colocar pra tocar aquele momento peão da casa própria, saca? Tá mais pra aleluia! Também. Então vamos lá, preparados? Lá vai, apertando. Olha aí, pô! Ah, velho, não acredito nisso não, mano. Olha aí, moral. Ó, viu? Viu só? Não, de novo. Mesma ordem, cara. A mesma ordem de sempre. Caraca, de novo ou por último? É sacanagem. Eu só acredito se mudar. É. Eu não fiz nada. Vou tentar de novo, mas o que vai valer é aquele ali. Ó, tá aqui os nomes todos. Véi, não. Cara, só trocou eu não, pelo não é isso. Na moral, não, tá de zoeira, mano. É? Vou fazer o quê? Vamos lá. Esse sorteador. Aí, ó. Não, velho. Olha lá. Tá viciado. Ô, velho, esse sorteador é corintiano ou flamenguista? Não tem como, cara. Tá roubando. Eu falei que esse negócio aí tinha sido pré-programado pelo Team Blue pra sair na ordem pré-estabelecida. Cara, não tem como, ó. Eu apertei em sortear de novo ali. Tá ali, ó. Eu posso trocar de lugar se tu quiser aqui, ó. A regra dos três, Team Blue. Botei aqui. Se agora sair o mesmo resultado, você perdeu, velho. É empírico que você fraudou o negócio. Não tem como isso. Posso sortear? Lá vai. Ó, viu como é verdadeiro? Ó, ele trocou, ó. Ele botou o Edu pro último. É. Então, a ordem que foi qual? Véi. É Team Blue, véi. Edu, Flávio e Neilson. Cancela o aleluia aí, por favor, cara. Que na moral não tá dando, não. Tá dando, não. Viu, Flávio? Você tá... Véio. Se tu rolar a página desse sorteador vai estar assim, ó, criado por Marcos Daniel, tá vendo só? E olha só, eu sei que o Marcos é gremista, mas ele tem um espírito de corintiano, esse maldito, velho. Ai, ai, ai, como é que para isso aqui agora que eu não sei? Lá no mesmo lugar que você compartilha, separa. Bom, então, os ouvintes aí estão de prova, eles viram com os próprios olhos, eu sorteei 3 vezes, das duas saiu eu primeiro. Não é eu falei, o que valia era o primeiro resultado. Cara, isso não é possível, cara! É possível sim. Não. Então, de acordo com o sorteio mais honesto que o MachineCast já teve na face da Terra, eu saí primeiro. Pronto. Nossa, velho. Pra vocês verem como o sorteio sempre foi honesto. Sempre. Quem criou o site? Ninguém viu quem criou o site. E o personagem que eu vou falar é um personagem de desenho animado, que eu adorava ver esse desenho animado, mas só quando esse personagem tava em cena, que é o Patolino. In a time and space divide. But how would the universe survive? For long they were out of love. But now they say. Ele é o mago! O quê? Quem? Vocês, velho, não acredito que até hoje vocês não viram o vídeo do mago. O mago é implacável! Ó. Caramba! Eu tenho uma leve. Cara, não acredito que vocês não viram o vídeo do Patolino, o mago. Eu tenho uma leve memória sobre isso. Você é desprezível. Patolino... O mago. Cara, é um heavy metal super poderoso, velho, com o Patolino. Pô, velho, é foda. Quando eu vi, eu falei... É um meme? Não, é um vídeo mesmo, é um curta. Aqui, eu vou colocar no Skype aí pra vocês verem aí. Tem 1 minuto e meio, 1 minuto e pouco. Dá pra assistir aí agora. Não, na verdade, 3 minutos e 59. Hein? É grande. Mas o dia mais engraçado foi quando o Patolino perguntou assim, aonde estão os caçadores? Aí tomou 1 zilhão de tiro na cara, doido. Boa, mano. Caralho, sempre ficava com o bico na nuca. Caraca, quando eu vi esse episódio, quase morri, né? Bom, e o Patolino, gente, assim, perna longa era legal e coisa e tal. Mas quando tinha o Patolino tentando ferrar o perna longa, era muito mais legal. Muito mais. Pô, muito, muito, muito. Cara, e outra coisa, o Patolino, eu sinceramente eu não sei a ordem cronológica de todos os desenhos da Warner lá, enfim. Mas eu tenho absoluta certeza que o Patolino surgiu como coadjuvante nos desenhos do Pernalonga e ele fez tanto sucesso que até desenho próprio ele teve depois. Uhum. Que foi o caso daquele espacial lá que ele faz com o Gaguinho, né? Que é o... Dodgers! Isso. Pô, teve jogo só dele, várias coisas só do Patolino, de tanto sucesso que ele fez. Realmente, o Patolino era foda demais. Pô, temporada de caças. É, temporada de caças. Caça ao coelho! Caça ao pato! Caça o coelho! Caça o pato! É caça o patire! É aí... caça o coelho! Ah, não, é o contrário. Aí é caça o pato, ele atira, daí atira nele e o bico vira lá na nuca. Na nuca. Você é desprezível! É desprezível. É muito engraçado, velho, na moral. Cara, o Patolino é demais, cara. Ele tinha uns episódios nesse mesmo... Tipo, acho que no mesmo animador, na mesma época, sozinho também, né? Agora não me recordo bem. Todos eles tinham os desenhos solos, né? O Gaguinho, o Patolino, o Frangolino. Só que tinha os episódios também, que era o Patolino com o Pernalonga. Pernalonga. E a Warner... O Hortelino. O Hortelino. E teve um longa-metragem que a Warner lançou no Brasil, que é aqueles negócios que você tem uma plot que... te dá motivos pra ver vários episódios dos desenhos normais. Que é o Patolino, ele é um vendedor de seguros ou de ações, não sei. Aí ele vai na casa de um cara e tudo. No que ele vai tentando convencer o cara a comprar o negócio, cada argumento que ele vai usando passa um curta-metragem, um desses desenhos clássicos assim do filme. E aí acaba o desenho, ele vai tentar argumentar de onde passa outro episódio e coisa e tal. É legalzinho também, eu não lembro como é que chama. Eu não lembro nem desses desenhos que você tá falando aí. Eu lembro de muitos episódios assim, bem esporádicos, assim, que eu assistia muito, mas já tem, porra, milhões de anos, né, cara? Então, né, no SBT lá nos anos 90, era muito episódio, devia passar centenas por ano, então, sei lá. O legal era ver ele tentar ferrar o Pernalonga de todas as maneiras e não conseguir nunca. Sempre. Sempre se ferrando, cara. A cena dele com o bico na nuca é clássica. Ele conseguia ser pior do que o Coyote lá com o Papaléguas, velho. O Papaléguas, é. E aí o Otelino atira nele, aí e o bico dele fica todo furado, aí ele gospe as balas, os chumbos. O bicho pega fogo, mas não morre, cai de alto. Vixe, mano. E assim, os joguinhos dele, esse que o Flávio falou, como é o nome, o Flávio? O joguinho? Não, eu falei do desenho. Duck Dodgers. Mas não é o Patolino. É o Patolino. O Patolino como Duck Dodgers. Tá, e aquele outro pato que tem uma capa escura, um chapelão, como é que é o nome desse? Quem é aquele pato? Capa com chapelão? Darkwing Duck? Não lembro o nome. É o Darkwing Duck? Tá, esse é da Disney. É outro pato. É da Disney. Né? Ah, é um outro pato. É, tanto que o Capitão Boeing ajuda. O Duck Dodgers é o espacial, né? O Duck Dodgers é espacial. Até que eles ficam lutando. Já, o inimigo deles é o Marvin Marciano. Bom, o que eu lembro mais atual, assim, do Patolino, assim, do Duck Dodgers, é que ele tá no Batman Lego 3. É mesmo? Não cheguei até lá no jogo, não. É, ele tá. Tem um planetinha lá que ele te guia lá no planetinha, é bem legal. É, porque como ele é do DC, né, faz sentido. É da Warner, faz sentido. Sim. É. Eu lembro desse joguinho do Duck Dodgers, porque eu tinha uma revista, na época, que tinha um macete pra você fazer um negócio lá que você ficava invencível, imune, o negócio, tipo, habilitava um bug no jogo, assim, você fazia vários cheats. E o código pra você fazer o negócio era justamente o nome de um episódio do Patolino. Que é... Uhum. Traduzindo, né, pro português, é onde há pato, há fogo. Sabe? Aí era essa, você usava essa senha. Que no inglês é where there's duck, there's fire. Né? Que é onde há pato, há fogo. Aí... trocadilho com aquele negócio da fumaça, do ditado da fumaça. E aí eu lembro, cara, dessa revista que tinha esse negócio e, tipo, né, aquela coisa que você lê a revista vezes e vezes e vezes e vezes. Aí ficou gravado na memória essa senha desse negócio, onde há pato a fogo. Vocês lembram daquela fase do pica-pau, que é o primeiro pica-pau, que é aquele pica-pau biruta? Aham, doidão. O Patolino tem uma fase assim também. Tem. É, e ele é birutão. É, eu tô ligado. Até que ele começa assim... Verdade. ele tá louco, mas ali ele tá loucão de pedra, tá? É louco. Sim, nossa, ele brigava muito com o Hortelino nessa época, que é o Hortelino caçador de pato, né? Tem um episódio... Então é um sarro, cara. Tem um episódio que eu não sei o que acontece também, que ele vira meio que vampiro, ele finge ser vampiro, não sei... Que ele atrapalha o cabelo, assim, pra nas presas do bico. Aí daquela. Aquela risada meio diabólica, engasgada. Ele bota uma dentadura. Ele bota uma dentadura, né? Não, e aquele episódio que ele e o Ligeirinho ficam presos numa ilha deserta. E aí eles acham uma caixa cheia de lata. E aí o Patolino fica com a caixa com as latas, que são feijão enlatado, se não me engano. E aí o Ligeirinho fica com o abridor de lata e eles ficam um tempão brigando um com o outro. Pra que o Patolino fica tentando pegar o abridor de lata do Ligeirinho. O Ligeirinho não dá e ele também não dá a lata e tenta abrir e não consegue. Cara, é um sarro essa... Aí, ó, esse episódio que você tá falando aí do Ligeirinho... é um dos episódios que é da série solo do Patolino. Que é nesse, aí nessa parte, nessa fase aí, sim, é só ele e o Ligeirinho. Tipo Tom e Jerry. Sim. Eu tô olhando aqui na melhor fonte que a gente tem da internet, né? Que o Patolino é de 1937. Caraca! Da época que os desenhos eram feitos pra serem exibidos no cinema, né? A pessoa via, caraca, o episódio do desenho, esses aí de 5, 10 minutos, no cinema. Sim. Não era nem na TV ainda. Caraca, doido. Tá louco. É, caraca, muito velho, véio. Mano. É velho com força, mano. É mais ou menos da mesma época do Mickey, tá ligado? É, o Mickey é dessa época também? É, o Pica-Pau, o Tom e Jerry, é, Popeye. Esses desenhos todos são dessa época. Da época da animação em que não se produzia desenhos pra TV. Tudo que se exibia só nos cinemas. Então, a galera investia nos estúdios pra fazer os desenhos. Os desenhos eram passados nos cinemas. Caraca, o Mickey, então, a galera o Mickey comprava a entrada pra ver no cinema. O Mickey é de 28, pô. Puta que pariu. 28 aí, ó. E 35, ele tava passando nos cinemas papel ainda. Papel, como assim? Ele não entendeu a zoeira, não. Ah, o Pica-Pau já é mais novinho, viu? O Pica-Pau é de 40, então... Ô, mais novinho, caraca! Oxe, novinho! Então, o Pica-Pau que copiou o Patolino, então, aquele Patolino loucão. Olha aí. Olha só como são as coisas. Caraca! Olha, rapaz! Eu achava que o Patolino tinha copiado o Pica-Pau. Não tem aquele meme que aparece o cara bem assim... Pô! Bem assim agora. Pô! É, cara! Machine também é cultura. Pato malucado, né? O nome dele em inglês significa pato malucado. É, justamente, né? Daffy Duck. Ai, ai, ai. É. Então tá, essa foi a minha escolha aí. Assistam Patolino. Se você é um leitinho com pera, nunca assistiu Patolino, assista Patolino. Demais, Patolino é muito legal. Tem Patolino e Ligeirinho também, olha só. André. É, nem me lembrava disso, cara. Tem uns entreveiros do Patolino com o Ligeirinho. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Bom, de acordo aqui com o sorteio honesto mais do que honesto, o próximo é o Edu. Vai lá, Edu! Cara, o Team Blue falou aí de desenho, né? Então eu acho que eu posso falar de um gameinho. Vou falar de um coadjuvante aqui de gameinho, que eu sempre gostei mais do que o personagem principal, e quando teve a opção de você poder jogar com ele, joguei com ele muito mais do que com o personagem principal. Lá vem Edu com... Não, dessa vez vocês todos estão errados, porque eu vou falar de um joguinho mainstream pra caralho. Quero ver. Eita, porra. Quero ver. Aí sim, hein? Ah, já sei. Não vou falar dele. Ele tem que falar, porra. Então... Ele que tem que falar, meu, cara. Porra, só vou ver. O meu coadjuvante, quando ele ia aparecer, aparecia um sonzinho assim, ó. Quer ver? Oxi. Quê? Eu não tô conseguindo assumiar direito, cara. Aprende a subir primeiro, depois tu faz isso pra nós, é. Que aparecia lá, era o Proto-Man. Cara, o Proto Man, ele é muito mais legal do que o Mega Man, velho. Cara, que bosta, velho. Ah, eu achei que fosse o Negan do rabo, velho. Não, o Negan é novo, porra. Eu achei que... Pensei que era o Negan do Walking Dead. Cara, decepção, cara. Quando... Não, velho, olha só. O primeiro Mega Man que eu joguei foi o Mega Man 7. Aí, no Super Nintendo. Caraca, ah, não, Edu, pô, 7? Ô, velho. Eu não tinha acesso a Nintendinho na época, eu tinha Master System. Dá um desconto, cara. Eu fui ter Nintendo com Super Nintendo, aí que eu fui jogar um Mega Man. Também, não tive Nintendinho, não. Então, ué. Okay. Eu não joguei porque eu não tive console. Então, quando eu tive um console com o jogo, meu primeiro contato foi com o jogo do console, que justamente é só o 7. Mas enfim, aí eu vi o Mega Man, pô, bonequinho azul, legal, bacana e tudo. E aí, de repente, chega uma hora do jogo ali que toca aquela musiquinha lá, né, o fififiu, fifiu lá. E aí aparece lá o Proto Man, cara. Com escudinho. Com na mão e aí taca na cabeça do Mega Man. Não, óculos de sol maneirão, escudinho, saca, roupa vermelha e cinza e coisa e tal, uma pose de mal, assim, e tudo. Aí ele vai te dá um help, assim, e fala, ó... Realmente, no Mega Man 7, ele é tiradão mesmo. Não é, cara? Ele é estilosão, cara. Com maneirão, assim, com lenço, assim, no pescoço, assim. Sabe aquela pose meio wick, assim, tipo, foda-se. No Mega Man Forte, hein? No Mega Man Forte, aquele jogo japonês que saiu pro Super Nintendo, lá pro fim da vida do Super Nintendo, lá em 98, ele ainda é mais tirado ainda. Ele aparece no meio, assim, no meio, você vai enfrentar o boss, ele aparece. Não sei se você já viu. Vi o Mega Man Bass. E por muito tempo, eu acreditei que o Zero fosse o Proto Man X, tá ligado? eu também, na época, pensei isso, mas depois que veio a história do Zero, isso. O Dr. Willy fez o Bass, né? Sim. Aí ele viu que... Só que ele viu que o Bass não tipo assim, foi pro bem, né? Não era aquele robô mal. E ele fez o Zero e falou, vou construir um robô definitivo, supremo. E ele construiu o Zero, entendeu? Isso. E aí, mas, tipo assim, isso foi revelado no X4, né? Isso. Então a gente ficou aí, o X1, X2 e o X3, eu fiquei realmente acreditando que o Proto Man tinha virado, que o Zero, né, o Zero era o Proto Man X, cara. E isso me fez ficar mais fã do Proto Man ainda. Eu falei, caralho, velho, o Proto Man é tão maneiro que virou o Zero, cara, no Mega Man X. Olha que loucura. É, Edu já fumava as ervas bem antes já, né, cara? Não, isso aqui. Espalhava essa lenda urbana aí pra lá em Minas. Cara, não, mas... Porque, velho, você pega olha só, né? Você tá no Super Nintendo, aí beleza, tem o Mega Man... o Mega Man 7, o Rockman 7. Beleza. Aí aparece o Proto Man é um personagem muito legal e tudo. Aí depois que eu fui conhecer o desenho do Mega Man, e aí o Proto Man no desenho do Mega Man não é tão legal quanto no joguinho, mas é um personagem legalzinho também, cumpre bem o papelzinho dele de vilão pro estilo do desenho. E cara, quando saiu o Mega Man X, o jogo não tinha informação nenhuma, só falava, ó, é um futuro do Mega Man, Dr. Light já não existe mais. E, cara, você tem um amigo seu que te ajuda ali, que é o Zero. Beleza. Até aí, você não tem muita coisa. Você joga o X2, o Zero já, tipo assim, você já pega as partes do Zero, já reconstrói o Zero, aquela coisa toda, você já fica, pô, velho, deve ter alguma relação. E nisso já rolavam altas teorias, inclusive nas revistas e tudo mais. Na tua mente, brisada. De que o Proto Man... Não, era só eu pensar isso não, porra. Que falava que o Proto Man poderia ser o Zero, saca? É, porque realmente na época não tinha tanta informação, né, cara? É, não tinha... Fomos ficar sabendo só bem mais tarde. Só bem mais tarde, é. E nisso, cara, o Proto Man sempre foi aquele personagem que sempre me chamou atenção, velho. Eu ficava... Nossa, furioso com o Mega Man 7, porque você não podia jogar com o Proto Man. Você só podia jogar com o Mega Man, saca? Mesmo o Proto Man ali te dando um help, né? Sendo um personagem ali que você sabe que tem poder, que você sabe que você poderia jogar com ele, que seria legal e tudo. Não teve como. Até... Tem um Aron Hack, mano, que dá pra jogar com ele. Pois é, assim, eu nunca joguei, não. Mas eu vi que dá pra jogar com ele no Mega Man 10, que saiu pro PlayStation e Xbox, né? Play 3 e 360. Que tem como você jogar, você pode escolher se você quer jogar com o Mega Man ou com o Proto Man. E o jogo com o Proto Man, a jogabilidade, os negócios, é diferente, cara. Como eu esperava que fosse ser mesmo. Uma coisa que eu nunca entendi, Edu, é que, tipo, o 7, o 8 e o Bass, e tem todos os gráficos, assim, 2D lindo, tipo desenho mesmo, né, cara? E eles voltaram com aquele estilo gráfico de NES, pô, de eu achei pixel. Mó estranho. É. A galera que o NES queria fazer uma homenagem ao primeiro mesmo, classicão. Eu acho que foi preguiça, na moral mesmo. Foi preguiça. Né, cara? Não foi só homenagem, não. Porque uma homenagem é um jogo só, né? Os caras fizeram um monte, pô, até o 11. Não, o 11 já vai sair mais bonitinho. É, mais 3D, é. Sim. Eu tô falando o 9 e o 10. O 9 e o 10. Né, isso. Mas aí, cara, eu fiquei puto quando saiu o Mega Man 8, porque o Mega Man 8, ele é muito bonito, né? Igual o Nenço falou, é bem desenhado, bem animado e tudo mais. Tem o Proto Man. Pra caramba. Isso. Tem o Proto Man, que tá muito foda nesse Mega Man 8. O visual dele tá fantástico. E de novo, cara, você não pode jogar com o personagem, velho. É o personagem que mais te dá vontade na série de você pegar pra jogar, assim. Ele é estilosão. Tem um escudo. No Mega Man 7, você pode pegar o escudo do Proto Man. Saca? O poder que ele te dá ali eu é o escudinho. Isso, então você fica, nossa, cara, eu quero jogar com esse personagem, velho. Olha que personagem legal, mano. Que personagem fera. Eu entendo isso porque quando eu vi o Zero pela primeira vez no Mega Man X, eu falei, caraca, mano, né? Como que não dá pra jogar com esse né, cara? Né, cara? Nossa, eu também... Não, e no X2, que se você fizer o final falsificado, você luta contra o Zero ali, né? Se eu não conseguir recuperar todas as partes ao longo do jogo, na batalha final você tem que lutar contra uma réplica do Zero. É, não é ele, mas... É, é uma réplica, mas tem todas as habilidades do Zero. E, cara, você vê o cara... atirando, fatiando. Nossa, velho. Você já fica naquela tisga, né? Quero jogar. Sim. Até que no X3 você tem uma palhinha, né? Você pode jogar com ele um pouquinho. E no X4 definitivo. Aí você pode jogar com ele mesmo como protagonista. Mas, cara, coisa que eles só foram fazer com o Proto Man lá no Mega Man 10, velho. Nem no 9 não fizeram. Até o 9... você joga só com o Mega Man. O Proto Man aparece também só de coadjuvante ali, só de personagem pra te dar alguma habilidade. E... desperdício, né, cara? Pelo menos o Zero, eles... Eu sei que ele não é um personagem tão foda, tão massa quanto o Zero, cara. Mas ele, tipo assim, pra quem gosta do personagem, eles eram pra ter explorado... pelo menos pra deixar ele jogado com uma fase, alguma não coisa é, do tipo, cara. Entendeu? Igual faz... um spin-off, alguma coisa. É igual... é, não, ele alguma não é parte do jogo. Ele não é um personagem novinho, né, cara? Ele aparece pela primeira vez, acho que no Mega Man 2 ou 3. Não tem no X3? Tipo, no X3 você joga com Zero um cadinho, uns 2 minutos. Nem isso eles fizeram com o Proto Man. Pois é, cara. Não, e outra coisa, é igual você comentou mais cedo, tem o jogo do Mega Man e Bass... que o Bass também é um personagem bem legal, mas eu ainda acho o Proto Man mais legal, saca? E, cara, você pode jogar com o Bass, mas você não pode jogar com o Proto Man? Que merda é essa, velho? Como assim, Capcom? Não tô te entendendo, não. Você tá olhando pro próprio pé, tá com a arma na mão e tá pensando, toma, seu filho da puta, e atira no próprio pé. Ah, me ajuda aí. Agora a Capcom deve fazer isso tudo, porque a Capcom nem gosta de DLC e dinheiro, né? Né, cara? Oh, e, cara, pior que se ela fizesse isso, eu ia ser um dos caras que ia ficar caladinho e pagava DLC. Eu falo, não, cara. Claro, normal, né? Eu te pago. Tem gente que já tá separando dinheiro pra comprar o Niga no Tekken, né, Team Blue? É, porra. A Capcom foi tão tensa que ela foi uma das primeiras, na época do Super Nintendo, a criar DLC sem não é que você chama de DLC. Né, cara? Eu tomo o jogo. Porque o Final Fight Guy, o Final Fight Guy, pô, tipo, eu não posso jogar com o Guy no Final Fight. Aí, pô, de vez deles pegar e fazer uma nova versão que dá pra jogar de dois e ter o Guy, não, eles te dão o mesmo jogo com as mesmas defeitos, só tirou o COD e botou o Guy. Aí, puta não, merda. E detalhe que é só o Guy, você não tem o Guy e o Code pra você jogar, né? Quantas versões do Street Fighter 2 tem? E o H, né? E o H. Quantas versões do Street Fighter 2 tem, Capcom? Ixi, né? Eita, pô, aí nós vamos ficar aqui 2 anos e nós vamos terminar de falar. Mas então é isso aí, Edu. É isso aí, cara. Capcom, traz o Protoman no 11. Só te peço isso. Olha só. Fala, nunca te pedi nada, né, Edu? Fala, nunca te pedi nada, é. Eu pago DLC. Pode sair em DLC, não tem problema não. Porra. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Flávio! Cara, tô aqui na minha lista aqui pensando, eu acho que eu vou sair um pouco, vou em Tokusatsu, cara, um coadjuvante. Olha aí, cara, olha aí, que eu gostava. Olha aí, rapaz. Olha, cara, rapaz. Um que eu gostava muito na época e depois quando eu revi também que eu tinha gostando, cara, é do Cybercops, é o Lucifer, cara. Sim, hein? Ele Caraca, cara. Mas porra, eu vou te dizer que eu gostava mais do Marte, hein? Porra, o Marte era também muito bom, mas, cara, quando a primeira aparição do Lúcio, ele de sobretudo puxando um caixão, não era? Era. Caraca, ele de sobretudo, aquele chapéu de cowboy, que ele deu um pau em todo mundo, cara. Eu falei, caraca, esse cara é sinistro, mano. Esse episódio, a partir desse episódio, né, Cybercops, assim como Dragon Ball Z... Assim como tem um outro anime agora, outra obra que eu não lembro agora, que as mães não gostavam que a gente assistisse, né? Cara, Dragon Ball, meu pai... todo mundo gritando, Satan, Satan! Aí chega no Cybercop todo, o Lucifer! Unidade Lúcifer. Cara, minha mãe ia na contramão dessa onda aí, porque igual eu falei pra vocês, né? Ela gostava de Cavaleiros do Zodíaco, ela também gostava de Cybercops. Sabe? Não, mas inclusive... A tua mãe não canta. Sua mãe não vale, inclusive, sua ela mãe tinha não uma vale, preferência pelo Lúcifer. Olha aí. Cara, depois de velho que eu fui descobrir que Lúcifer também é um planeta, né, cara? É o Vênus, né? Hein? É. Não fazia ideia. Explica isso aí. Por isso, eu acho que em alguns lugares, assim, Lúcifer quer dizer, olha lá, a estrela da manhã, o planeta Vênus. Então, por isso que a unidade dele é a unidade de Lúcifer. Porra, pra mim nunca fez sentido isso que tu tá falando, cara, se for como então tu tá é falando. Por Nilson, isso. Como é que é o carinha aquele, Nilson? Então é por isso que o Lúcifer da Vertigo e da série que o Tim Blue tá gostando é chamado de Estrela da Manhã. Série que eu tô gostando. Olha lá, lá. Lúcifer foi o nome dado pelos latinos ao planeta Vênus. Eu lembro, cara, que quando apareceu o Lúcifer no Cybercops, meu pai falou: vai ficar vendo esse negócio do diabo, não, hein? Essa tá mais, tá aí, né? Aí não deixou a gente assistir. Pô. Aí não deixava a gente assistir, não, cara. Eu e meu irmão tinha que assistir escondido, pô, mano. Escondido. O cara aparecia todo de preto puxando um caixão, mas isso aí é o mochila de criança, isso aí. Cara, mas a aparição dele foi muito, cara, muito foda, foi, cara. Ele não precisava de... Ele vinha do céu, né, a armadura dele, ele fazia as poses maneiras pra chamar a unidade dele. Pois é. Tinha um negócio, a pistola dele virava a bazuca e ele saía voando com a bazuca. E o canhão... E o dele é o canhão pulsa. Canhão pulsa. A questão da unidade dele vir do portal lá é bem largada. Por que o Júpiter precisa do transportador lá e o Lúcifer não? Se os dois vieram do mesmo lugar e usam a mesma tecnologia. A única coisa que vem do portal pro Lúcifer é o... Pro Lúcifer não, pro Júpiter. Mas o Júpiter não tem memória dessa época, tem? Ele nem perdeu o Lúcifer. A memória. Nem o Lúcifer. O único que sabe é o Barão Kajayama. É, e ele ludibria até o Barão Kajayama, ludibria. O Lúcifer fala que isso. Quem destruiu foi o Júpiter que destruiu. Exatamente. O planeta lá dele. Mas isso que tu tá falando, o Júpiter, a única coisa que vem é a Cyber Force, que vem do portal. E é o negocinho que vem no braço dele, né? Sim, é a Cyber Force. É a Cyber Force. E aí, mas só é Thunder Arm o nome, Cyber Thunder Arm, isso. Agora, por que ele precisa do caminhãozinho? É que assim, né, cara? Como é uma série, eu acho que eles foram inventando. É, cara, o Lúcio... Eles foram inventando conforme vai indo a série. Vamos inventando aqui, vamos ver o que vai dar. E aí o Lúcifer surgiu no meio disso tudo aí, pra dar um... tchan. Não, e deu um belo tchan, porque muda a história. E ele é tipo, aí ele é vilão, aí depois ele vira um anti-herói, entendeu? E aí uma hora ele ajuda, uma hora ele bate, e ele sempre foi mais ele, forte. Ele é muito chupinhado dos cavaleiros, né? O Lúcifer é o Wiki descaradamente, né? É, mas de quando o Cybercops? Aí tem que ver, né? Não, o Cybercops é bem depois dos cavaleiros, rapaz. Tá bem louco? Depois mesmo. O cavaleiros bem é de depois. 86. O Cybercops, se eu não me engano, é de 88, se eu não me engano. Eu acho que o Cybercops é dos anos 90. É, 88. 88, olha nisso. Puta que então, pariu. Pode, tem lógica de ser chupiado do Ike. O cara é um anti-herói, né? É amigo, mas perde a memória. E overpower, né? E overpower. Aquele que chega assim, eu ajudei, mas não pense que eu sou seu amigo. E vai embora. É a definição do rival, né, cara? Sim, tipo assim, ninguém pode te derrotar. Só eu. Cara, e pô, pra mim foi um grande coadjuvante. E quem nunca tentou fazer os movimentos do Lúcifer pra se transformar? Jogar os braços pro alto. Isso. Unidade. Vocês viram naquele vídeo lá do apanhando pro Spider lá que eu fazia Cyber Força, né? Aham. Cyber Força. Pô, e eu fazia os gestos ainda, velho. Nem com a Cyber Force ele conseguiu ganhar. Cara, na época que, mesmo. Que apanhava no videogame, cara, era clássico de tu falar um chega igual o Júpiter, exatamente. Cara. Chega! Eu falo, não, mas eu falava, agora chega, e ainda fazia. Cyber Force, concentrar. Girava o braço que nem um maluco, né? Criança é bicho burro mesmo, né, cara? Só tem uma coisa a dizer, véi, que viagem é essa, velho? Pô, malu, mais um. Pô, fala, pai de escolha, cara. Lúcifer foi foda pra caralho, cara. Porra. Realmente, tem que dar o braço a torcer, cara. Ai, ai, ai. E no final lá, ele descobriu, finalmente, que o Barão Kageyama lá, o Júpiter lembrou, né? Ele lembrou, eu. De tudo. Foi o Júpiter que lembrou, né? Foi o Júpiter que lembrou e aí ele viu que o Barão Kageyama que tava manipulando ele e deram cabo dele. Foi bem legal. E voltaram pro tempo deles. É. A Tomoko foi junto, não foi? Foi, a Tomoko foi junto. Isso, porra. Chroma Key de alta Nossa. Qualidade. Cara, não, a Tomoko foi uma das minhas primeiras crush. Hein, Chroma Key de... Hein, ô Marcos, Chroma Key de alta periculosidade. Boa, mano. Caraca, não recomendo revisitar, não, cara. Fica na mente. Não, fica na memória. Assistam apenas o clipe final do encerramento do episódio, só. É a única coisa que presta hoje. É o Shurin Star. I want to be the Shurin Star. Não. Você sabe qual mais é... Ô, Márcio, você sabe o que é mais engraçado? É que o nome da música é Shooting... É Estrela Cadente, é Shooting Star. E a mulher... E a... Como o japonês fala em inglês todo errado, ela fala Shooting Star. Tá. Então, peraí nisso. Faz favor pra gente. Mostra pros japoneses como é que se fala. É, agora eu tenho que olhar aqui. Escrito em japonês. Falar igual samurai. Shooting Star. E como é que é o nome do Cyber Cops, Neil? Tá aí, ó, o Flávio colou aí. Deno Kentsets Cyber Cop. Ok, é isso aí então, Flávio. É isso aí. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Sent Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? O coadjuvante que eu vou falar é de um desenho que eu curto muito. Um desenho não, um anime, né? Pra não, eita porra aí, sim. Pra não dizer que os caras... Ah, você tá falando de desenho, é anime. Igual aqueles... os otakuzão aí. É, na nossa época era desenho japonês e pronto, né? Era anime, era desenho japonês, porra. Eu nem sabia que era japonês, pra falar a verdade, porque eles não têm traços japoneses. Eu sabia por causa das letras. Eu admiro bastante esse coadjuvante, porque ele sempre tenta se superar. Às vezes às vezes fica até mais forte que o protagonista, mas quando ele pensa que tá mais forte que o protagonista tá sempre um passo na frente dele. É o Vegeta, cara. Olha aí, porra, aí sim. Viu? Boa, cara. Cara, o Vegeta, ele quando chegou na Terra, ele era muito mais poderoso que o Goku. Só que como o Goku, usando o Kaioken, em certos momentos, ele tava até... O Goku chegou até a dar um pau nele. Não assim de chegar a matar nele, mas deu uma boa luta. Mas quando o Vegeta usou os poderes máximos dele, o Goku teve que usar... Além do Kaioken, que ele não aguentava. E tomou um cacete, né, cara? E até hoje, no Dragon Ball Super também, ele sempre tá no mesmo nível que o Goku. Mas quando ele pensa que tá ali, que parado, o Goku vai e inventa uma doideira qualquer. E arruma sempre... um milhão de inscritos, pinta o cabelo. É, eu acho que o melhor momento... o melhor momento do Vegeta é na Saga Cell, que... O Goku tá com a doença no coração lá e o Vegeta acabou de se transformar em Super Saiyajin. Aí o Kuririn fala, ué, mas pra transformar em Super Saiyajin não tem que ter um coração puro e ser calmo? Aí o Vegeta fala, eu sou calmo, meu coração é puro. Pura maldade. Cara, esse momento do Vegeta é foda. Caraca, mas quando ele falou isso... Mas eu vou te dizer... Enilson, eu vou te dizer o seguinte, cara. Se o Vegeta tivesse lutado a primeira vez com o Goku em um torneio, o Vegeta teria ganho. Uhum. Sim, sim. Porque não, o Vegeta só foi derrotado por interferências externas, porque ele tinha derrotado o Goku. É, no mano a mano, ele ganhou do Goku. Ele ganhou do Goku. Ele perdeu pros demais, porque os outros ficaram interferindo na luta. É, quem derrotou o Vegeta foi o Yajirobe. É, cortou a cauda dele. O Yajirobe não derrotou o Vegeta. Ajudou. Ele ajudou como todos os outros. Os outros distraíram, os outros enfraqueceram, os outros cansaram. Aí o Yajirobe desfez a transformação dele de Yozaru. E aí depois o Kuririn deu a Genkidama nele, que é quando ele ia fugir. Sim. O Gohan quando se transformou. O Gohan, não. Ele não deu uma sova nele também. Ah, exatamente. O Kuririn deu a Genkidama, ele ainda assim, ele não morreu. E aí foi quando ele se transformou em Ozaru, o Gohan se transformou em Ozaru grande e aí esmagou o Vegeta, né? E aí quando ele ia fugir, quando ele tinha sido esmagado... Uhum. E olha só, e ele depois de todo machucar, ele ainda levou uma espadada nas costas do Yajirobe, cara. Que ele ficou assim, ai, seus vermes, eu ainda vou... Então isso é fato, Nessa vez, essa é a única vez que se ele tivesse lutado com o Goku, com regras, assim, de torneio, como é o costume em Dragon Ball, ele teria ganho do Goku. Certeza, mano a mano, sem ninguém. Ele sabe, ele ganhou do Goku. Certo. Não, mas é assim, naquele momento, né, nesse evento, nessa luta em si, não tava quem era mais forte, não era isso que estava em jogo, quem era mais forte, quem ia ganhar. Era a destruição da Terra. Ele ia destruir a Terra. Sim, então, e ele derrotou o Goku... Tanto que o Goku lá, fudidaço no chão, já sem conseguir mexer, sem conseguir fazer mais nada. A galera que, tipo assim, finalizou o trabalho. Porque se não tivesse mais ninguém em pé, acabou. A luta terminava ali. A Terra tinha ido pro saco. Então, o Vegeta finalizou a luta dele contra o Goku e ganhou. O resto da galera é que segurou o pato depois. Outro momento... Na verdade, o que tu tá falando é isso mesmo. Ele ganhou, ele só não morreu porque por causa dos outros. Olha pra você ver como que o Goku é tão miserável, olha só. Outro momento que eu acho massa é a luta do Goku e do Vegeta na saga do Majin Buu. Uhum. Que antes do Goku virar Super Saiyajin 3, a gente achava que os dois tinham os mesmos poderes. Só que aí o Goku vira Super Saiyajin 3 e viu que ele quis lutar em Super Saiyajin 2... com o Vegeta, por causa que, além da desculpa da transformação acabar com o tempo dele na Terra, e ele também, assim, ele não precisaria nem transformar em Super Saiyajin 3, era só aumentar o Ki um pouco a mais, que ele já derrotaria, mas não, ele quis uma luta pé a pé com o Vegeta, aí como ele dá essa de idiota, o Vegeta desmaia ele com um cepão nas costas, lembra que ele dá um socão nele, né? Sim. Essa questão aí que é o seguinte, os dois, até então, o Vegeta acreditava que os dois se transformavam em Super Saiyajin. Normal. Só que daí, em algum momento desses confrontos todos aí, o Vegeta percebeu que o Goku já tinha desenvolvido o Super Saiyajin nível 2. Que o Goku, quando morreu, ele recém era Super Saiyajin só. O único Super Saiyajin 2 era o Gohan. E aí o Vegeta viu isso e foi quando ele combinou em segredo com o Mabiji pra se deixar dominar, pra ficar com poder elevado. Aí sim ele ia chegar a Super Saiyajin nível 2. Só que aí o Goku já tava no 3. Só que não até o Vegeta, na hora que ele ressuscitou, o Imadayo bota o corpo dele de novo e ele volta pra ele se fundir como o Vegeta. Ele xinga o Goku. Ele xinga o Goku e fala: você acha que eu não vi? Você tinha o Super Saiyajin 3, você não quis lutar comigo, seu maldito. Sempre quando eu penso que estou pé a pé com você, você me passa, seu verme maldito. Já tinha passado muito acima já, né, cara? Tava dois níveis acima. Cara, e um momento foda, né, do Vegeta, né, da saga Boa, é quando ele se sacrifica, né? Sim. Foi a primeira vez que ele lutou por todo mundo, né, cara? Ele deu um abraço, naquele abraço que ele deu no Trunks, no final. Ó, pra você ver, ele se despede da Bulma, do Trunks e por último do Goku, velho. Você vê que ele fala que não gosta, mas gosta sim. É. O último o momento do Vegeta que eu acho melhor da saga Z é quando o Vegeta reconhece que o Goku é o guerreiro, é um Super Saiyajin, é um Saiyajin esforçado, que gosta de lutar e que até no, que é no que final... Que é ele tá lutando com o Buu, né? É, que ele fala, você sempre lutou, não matou ninguém, você sempre aumentou suas forças pra não perder de ninguém. Ele fala, o Vegeta fala, não tem? Você é um Saiyajin. Ele admira ele, entendeu? Ele fala, você é o único que pode lutar contra ele, que eu não... se ele lutasse realmente, ele não tinha poder pra lutar com o Majin Buu, cara. Você vê que ele foi lutar contra o Majin Buu. Não conseguia nem se transformar em 3, né? Nem Super Saiyajin nível 3. É, se ele lutasse com o Majin Buu, ele morria, entendeu? Ele ia ser destruído o corpo dele. Por isso que ele deixou. Aquele momento, pra mim, é o melhor da saga, porque ele vê que o Goku realmente é um cara tenso. Mas eu gosto do Vegeta, ele é um personagem muito... Sim, o Vegeta é foda. Não, sim. A curva... A curva que ele teve de personalidade, ele é outro cara. Se você vê ele do começo e agora até no Super, ele é outro cara, totalmente outra pessoa. É naquele filme Batalha em Dois Mundos, que é o filme do Janemba. Nossa, eu não lembro. Eu não lembrei. eu lembro pra falar. Se eu não me engano, ele passa depois da saga do Buu. E tá rolando uma batalha lá, né, o Janemba, no mundo espiritual e tudo, ele tá destruindo geral. E aí o Emadaio também dá o corpo do Vegeta de volta pra ele poder lutar com o Goku e tal. E os dois já tinham se fundido com os brincos Potara pra lutar contra o Majin Buu. Vou te falar, eles dão a premissa, mas não, ele não é canônico não, esse filme não, você tá ligado, né? Não, sim. Nenhum filme, né? Nenhum filme é. É. Mas aí não, eles já o pai do Vegeta é. Não, o pai do Goku é canônico. Esse filme é. Esse e o do Trunks é canônico. Mas o resto não é, não. Sim, vai lá, Edu. Então, aí o Goku, né, o Goku e o Vegeta tomando um pau do Janemba. Aí o Goku fala, não, Vegeta, a gente tem que fazer a fusão. E o Vegeta fica furioso. Eu não vou fazer essa merda. Eu não vou fazer essa... Isso não é técnica, essa coisa ridícula. Não, na verdade, e aí eles tentam fazer a... O Goku mostra pra ele como é que faz. Aí ele... Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Nunca! Então, isso é uma coisa ridícula. E aí eles tentam fazer o negócio e a primeira vez eles fazem errado e tudo. Eu acho que o Vegeta erra um negócio. Aí o Goku fala com ele assim... Vegeta, você errou um passo... Eu não errei nada, você não tá prestando. Ele não levantou o dedo, ele deixou o dedo, ele não levantou o dedo, Vegeta, aí eles ficaram gordos. Caralho. Não, mas aí... peraí, mas o GT considera esse filme aí. É porque considera. Tem, né, o Gogeta, né? É, mas tem o Gogeta no GT. É, mas o filme o filme não é canônico e o GT também não, então tá tudo bem. Apesar que a fusão veio no do Gotenks, veio cara. Veio da técnica, mas só que acontece que o Vegeta aprendeu nesse filme. Sim. Isso, porque no GT ele já sabia fazer a fusão. Sim, ele já chegou com a informação já. Transformou em Super Saiyajin 4, nem tentou lutar, já chamou o Goku pra fazer a dancinha. É, porque quem treinou o Trunks e o Goten foi o Piccolo, não é isso? Sim, foi o Piccolo. Sim. É massa quando o Goku fala bem assim, Piccolo, vem cá me ajudar. Ele, o quê? E aí eles finalmente conseguem fazer a fusão e vira o Gogeta. E o Gogeta tem a personalidade do Vegeta, saca? Enquanto o Vegito tem a personalidade do Goku, o Gogeta tem a personalidade do Vegeta. Saca? Já tem aquela... Eu acho que é o contrário, mas ok. É o contrário mesmo, Edu. É, a impressão que eu tenho é o contrário, velho. É o contrário. O Gogeta é mais parecido com o Vegeta. O que começa com V é o do Vegeta. O que começa com Go é o do Goku, cara. É pra você ver que o Vegeta, ele não fala Kamehameha final, ele fala Final Kamehameha, porque ele primeiro ele dá o golpe do Vegeta pra depois dar do Goku. Mas sabe por quê? O modo de luta do Godito é o modo de luta do Vegeta. Tipo, cala a boca, apanha e morre. Não é igual do Goku de estudar o inimigo. É o contrário. Se tu prestar atenção... O Godito brincou com... É, o Vegito luta sério com o Buu do começo ao fim. E o Gogeta brinca lá com os dragão lá, cara. É, cara, com o dragão não, lá. Não, mas eu tô dizendo no filme. Do filme. No filme ele vira o Godito, olha pro Janemba, e desce um combo... Ele. Olha pra ele, fecha a mão, explode ele, acaba a luta. Tipo, instantâneo. Mas o filme não dá pra levar em consideração. Só o GT que dá. Pois é, aí me deu essa... Nem o GT dá, nem o GT. Na moral, aí eu prefiro o filme do que o GT, velho. Na moral. mas o filme não tem a musiquinha, não tem a musiquinha. É, no filme não tem musiquinha, porra. Então, mas aí o diálogo, o negócio e tal, a luta e tudo, me deu essa impressão de que a personalidade do Vegeta é que tava tomando... predominância, sabe? Mas o que você queria falar do Vegeta era o quê? Era só o da dança mesmo, né? É, da dança. E que eu achei foda. Fruto, nessa fusão, a mentalidade ser a do Vegeta. Que, tipo, deu olha uma só. Surra e finalizou num golpe em só. Cima, aqui, não, não em cima disso... Em cima disso, agora eu lembrei. O Goku fala bem assim, se o Vegeta tivesse vivo, eu ia fazer com ele. Aí o Piccolo falou bem assim, você acha mesmo que ele ia fazer isso com você? Aí o Goku fala bem assim, mas por quê? Aí o Piccolo fica todo vermelho e fala, não sei não. É que o Goku é tão inocente que ele não vê o quanto ridículo é aquela dança. Cara, essa parte é muito engraçada. Essa parte é muito engraçada, cara. Na moral. Parece que eu tô vendo o Piccolo dizendo... que nojo. Estou verme. Mas fica então aí. É isso aí, Nilson. É isso aí, cara. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. É o quê? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Certo, pessoal, então cada um falou aqui do seu coadjuvante favorito e nós vamos falar agora uma menção honrosa aqui, um personagem em consenso de todo mundo aqui, que também é um personagem de videogame. Hoje o videogame dominou, né? Até eu esperava menos de videogame, mas é o que eu acho que é onde os coadjuvantes mais brilham aí, né? E o que a gente escolheu é o Ken Masters. Olha aí, já desde sempre, sendo coadjuvante do Ryu, inclusive no Street Fighter 1 a gente era obrigado a jogar com Ken, por causa que quem jogava no controle 2 jogava com Ken, e no controle 1 jogava com Ryu. Jogava com quem? Com Ken. Não, Ken. Não é Ken Master que fala não, é Ken Masteruzu. Olha aí, olha aí. Gente, o Ken é um dos personagens fixos da franquia do Street Fighter que teve grandes mudanças na jogabilidade dele conforme os jogos foram evoluindo. Sim. O Ryu ficou sempre naquele meio mais ou menos, vou mexer, mas só que não muito, coisa e tal. E o Ken mudou radicalmente, tanto em cabelo, visual, golpes, não, jogabilidade, tudo. Ele mudou tanto que no último Street Fighter ele só tem um golpe de chute. Parece até o Kim Kafuon ou então o Orang do Tekken, cara. Eu reparei que eles tentaram dar uma modificada. Tanto que nos primeiros jogos que eles quiseram mudar, eles deram mais destaque pro Ken nos Shoryukens e o Ryu nos Hadoukens. É. Tanto que o primeiro especial do Ryu é um especial de Hadouken e o do Ken é um de Shoryuken, né? Isso. Sim. Até no desenho eles fizeram essa separação, né? O Ryu aprende a fazer o Hadouken e o Ken faz o Hadou Shoryuken. Exato, Edu. Porra, no Victory, né? No Victory. Isso. E vocês sabem que eu cheguei à conclusão a gente já falou do Street Fighter Victory, quem quiser ouvir o episódio 18, sensacional, um dos melhores episódios do Machine Cast, mais nostálgico, aqueles de suar pelos olhos mesmo. Eu cheguei à conclusão, não sei se a gente chegou a falar no episódio, mas vou falar aqui rapidamente pra gente pular essa parte, que não tem muito a ver, mas já que a gente já tá aqui. O pessoal fala Street Fighter Victory por causa daquele desenho atrás que tem do nome do Street Fighter. Aquilo não é um V. O desenho não se chama Victory. Não existe Victory. Não é nada, é só Street Fighter. Sério? Né? E alguém inventou que é Victory aquela porra. É só Street Fighter, não tem Victory. Aquilo é um desenho, apenas um logo. De novo aqui. De novo o cara. O nome do desenho não é Street Fighter Victor, não é Street Fighter... Sério mesmo, cara? Sério? Algo. É sério, cara? É sério. Tá merda. Mas é aqui, sério? Aí o pessoal deduziu que aquele V atrás é Victor. Não, é só Street Fighter. O desenho é só Street Fighter, não é Victor. E aí eu lembrei disso agora porque recentemente eu comprei Street Fighter 5 e aí tá lá Street Fighter V. Aí tá o V grandão atrás, eu lembrei, nossa... Parece Street Fighter Victory, mas aí eu lembrei, é né? Só que, ver, é só V, é só V. Era só um. Ali é um V de 5 romano mesmo, no Street Fighter 5. Agora, o do anime, aquele que a gente assistiu do SBT lá na década de 90, é só um logo atrás, é só um desenho qualquer, não é um V. Não, na Netflix tá aqui, Street Fighter 2, 2 pontos, V, só V. É, mas não tem V. Não é nada aquilo ali, entendeu? Tem certeza? Não significa absolutamente nada. Só se botaram depois, então. Absoluta, pode pesquisar. Cara, uma coisa que era, tipo, tensa na época de fliperama, né? Que a gente pegava... Por exemplo, todo mundo ia jogar Street Fighter 2. Todo mundo escolhia o Ken já. O Ken já... A telinha de select já ficava em cima do Ken. Você já apertava o botão pra escolher ele. Tem, nem mexia na alavanca. Aí uma certa... Pois é. Aí uma certa vez... O cara deu 3 toques pra frente e escolheu o Zangief. Aí todo mundo olhou pra cara do cara assim, tem. Assim, ó. Virou pro lado assim. Aí todo mundo olhou pro cara, o cara olhou pra gente aí. Ó, velho, que você escolheu o Zangief? É, exatamente, cara. Eu lembro que na época do fliperama era a mesma coisa. Todo mundo escolhia Ken ou Ryu. Aí uma vez o cara falou, escolheu o Kaio. Eu. Que? Escolheu o Ryu. Aí eu ficava nesse quê? Tipo, tu sabe jogar de Gaio, velho, né? Porra, pior... E aí, como a ficha de fliperama não era tão fácil de conseguir na época, tinha que rolar altos esquemas de pão e carne, né, Nilson? A gente então, pegava as manhas com... É, então... pegava a manha de Ken e Ryu e jogava o Ken e Ryu pra garantir mais tempo jogando. Porque sim. Qualquer outro que tu pegasse na época, tu perdia fácil. Eu consegui zerar com o Gaio, mas depois que eu aprendi a jogar, né, cara? Ah, mas ele levou muito tempo pra mim. Nossa, assim, até então divertia mais jogando Ken Ryu e... No fliperama, que depois que eu peguei o Mega Drive, aí eu zerei com todo mundo. Aham. E me digam uma coisa aqui, qual versão do Ken que vocês mais gostam? Edu, fala aí, Edu. Cara, o meu Ken... De todos Ken... os jogos, de todos. O meu Ken preferido é o do Zero 3. Zero 3. Zero é o Alpha? É, né? É o Alpha. É. O Alpha 3. É, então. Porque o Alpha e o Zero, é a diferença é que um é americano e o outro é japonês. Isso. Japonês, é. É porque eu joguei o Zero, né? Eu joguei o japonês mesmo, na época do piratão de Play 1. E, cara, é pra mim o visual mais legal do Ken. Aquele cabelão compridão, estilo despojado. Com... Ele era novo, né? É o mesmo visual do 01, 2, o 3 e o do X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter e por aí vai. Isso. É o visual desse. É o Street, o visual do Alpha, na verdade, né? Ken Alpha que fala. É, pra mim é o visual mais legal, Ken Alpha. É, do Alpha realmente eu também acho o melhor visual dele, cara. Mas eu não sei se eu fui específico, eu não quis dizer visual, eu quis dizer em geral, né? Ah, sim, a versão dele pra jogar e eu tal. Eu falei a sim, versão, né? Também, cara, eu acho também, a melhor cara. Versão. É. Porra, Shoryuken de fogo, especial de Shoryuken de fogo que leva o cara no teto. Minyuken! Né? Shoryurepa! aquele especial de chute que o cara vai lambendo, vai subindo com ele com a tela também, né? também, sim, cara. Sim. Dá pra fazer. Cara, pra mim, o melhor Ken de se jogar de todos é esse, cara. Eu também. Que se apela no, nos shurikens flamejantes ali, descendo aos combos e... Aliás, a série Alpha é uma das melhores, né, cara? Puta merda. Nunca é que mais eu mais gosto de jogar. Nunca saiu Street Fighter tão bom quanto esse, cara. Saiu aquele do filme. Oh. Ah, você tá de sacanagem, tem velho. Você tá mano. De sacanagem, mano. Tem que aquele fazer o canal, gameplay hein. Dele, cara. Aquele ele do é filme, aquele do filme é uma aberração, velho. Uma aberração. Caraca, esse aí do filme é 10 de 10 na escala lixo. Nossa. Caraca, o Shoryuken é Dragon, cara. O cara fala Dragon! É. Ele fala Dragão, cara. Quando dá o Shoryuken, o Ken. É porque sim. Seria Dragon Punch, né? É, Dragon Punch. Mas aí Hadouken, ele fala Hadouken. É, não, é que assim, algumas versões dos jogos americanos, que eu acho que, assim, os jogos que saíram na versão japonesa e foram portados pra americana, todos os nomes são originais japoneses. E aí os jogos que só foram feitos, foram feitos só a versão americana, que aí posteriormente alguém, por algum motivo, quis fazer a japonesa, esses têm os nomes dos golpes em inglês, tipo o Street Fighter X, o X Plus Alpha, os nomes dos golpes são assim, não tem Hadouken, Fireball, Dragon Punch. Max, eu imagino o japonês que criou o Street Fighter, ele vendo o cara que criou aquele Street Fighter 3D, eu acho que ele tinha dado uma voadora chorar, cara. No cara, velho. Não, ele deve chorar, tá ligado? Não, o Street Fighter é movie, cara. Tá ligado aquele carinha do Final Fight quando destrói o carro dele lá? É a mesma coisa. Oh my God! Deve ter ficado igual a Borghetti loucão dando porrada com porrete na mesa. Desgraça! Fala bem assim, eu tô maluco? Eu não tô maluco? Vê se eu não tenho que matar um cara desse. E um dos Kens assim, que mais me remete nostalgia, além do Ken dos videogames, é o Ken realmente do Street Fighter lá, o Street Fighter Victor. É, e é o cara aí. Aquele Ken era legal, cara. O melhor dele é quando ele chega pro Ryu e fala, ih, olha o cara aí. Quando ele pula peladão em cima do Ryu na piscina lá. Aí, ó. O gaúcho, ó. Aí é do gosto. A cena marcante do gaúcho. Eita, porra. Aí você fala disso, é do... Chega, tá com orelha, um sorriso. Eita, cara. Edu lembra dessa parte, né, Edu? Não. Com carinho. Que pariu. Edu não ajuda a te ajudar. Porra. Ai, ai, ai. Caraca. Bom, pessoal, eu acho que a gente já falou muita coisa sobre os nossos coadjuvantes queridos aí. Deixem nos comentários quais os coadjuvantes que vocês mais gostaram, que vocês lembraram. Quem sabe a gente não faz uma segunda temporada, né? E traz outros coadjuvantes ou personagens secundários aí, tão legais quanto esses, aí, né? Aí vai ter um bem assim, ai, mas faltou esse, faltou aquele, igual aquele meme do Sou Madruga. Ai, faltou esse, ai, faltou aquele, ai, ai, ai, ai. Não, dei a sua opinião de qual vocês lembram, não? Que faltou. Eles não querem falar a opinião deles. Ele fala, ai, não faltou esse, faltou aquele. É claro que faltou, cada um escolheu só um. É, por isso falou que vai Ken, ter mais falou temporada. Do Dalsim, famoso Macumba, jogava só com Macumba. Então vamos para as despedidas e as considerações finais, Eduardo. Cara, não é porque o personagem é coadjuvante que ele não tenha seu próprio brilho, não mereça ter seu próprio palco. E ou seu próprio vezes... podcast. Seu próprio podcast. Caraca, Edu, agora zoou, hein, doido? Zoou mesmo. Hard. Mas é isso aí, cara. Tem que dar espaço pros coadjuvantes também, porque eles merecem. E Capcom, nunca te pedi nada, mas tô te pedindo. Põe o Protoman jogável pra nós no 11. Valeu. Caraca. Esqueceu mesmo. A Capcom vai ouvir, mas vai botar R$100 a DLC pra tu Caraca. Jogar. Caraca! Não, mas... O pessoal reclama, reclama, reclama da Capcom, mas o Street Fighter V tem várias DLCs de várias coisas, mas se tu jogar, tu pode comprar com o dinheirinho do jogo, jogando também. É, os personagens, olha aí. Tá. O jogo é um milhão de... Aí é um milhão de dinheiro do jogo que você tem que jogar 100 horas pra poder... Foda-se, mas tu consegue comprar jogando, caralho. Não é? Já é alguma coisa. O jogo já é um DLC, cara. Olha aí. Olha aí. Flávio! É, cara, falar desses coadjuvantes que pra alguns já era até personagem principal, cara. É, salvam até o jogo, o anime, e é muito legal. Só não recomendo... voltar lá no Cybercops, não. Fica na imagem que é melhor, cara. Fica na mente. Olha aí, olha aí. Não, você tem que voltar, e ver que não era aquilo que você pensava. É isso aí mesmo. Não, cara, não. Alguns ainda dá pra revisitar, mas Cybercops não dá, não. Infelizmente. Nilson! É, cara, igual eu tava falando, vai faltar não. Vocês peguem e dão as suas opiniões aí pra ver qual que é os protagonista, os coadjuvantes dos jogos que vocês, dos jogos, dos filmes, dos animes, dos desenhos que vocês gostam, e bota aí nos comentários aí, que não adianta ficar, ai, faltou esse, faltou aquele, igual nas minhas listas lá. Pô, eu boto uns top massa de uns jogos, top 10 Mega Drive, top 10 de um tal videogame. Ah, mas faltou aquele? Claro que faltou, cara. É a opinião de cada um, né, cara? Não, cara, fala, top 10 melhores jogos, na minha opinião. Ah, mas tu não falou de fulano. Porra, não joguei esse jogo? Como é que eu vou falar? Não, legal é o Nilson. Top 10 jogos, não sei o que. Aí o cara, ah, mas o Zelda tal, fala por isso. Não, você sabe qual é o pior? É tipo assim, você pega e bota entre parênteses, deixando bem claro assim, ó. Segundo a minha opinião. Aí o cara vem, pô, mas faltou aquele jogo, mano. É aquele jogo que eu jogava pra caramba. Olha, véi, não acredito. Olha aí. Então tá. Pessoal, muito obrigado por terem comparecido aí pra essa gravação. E agradeço a vocês todos que ouviram também esse podcast, que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado e voltem para ouvir os próximos. E agora eu gostaria de perguntar aí pro Edu. Será que vai ter leitura de e-mails? Cara, pode ser que sim. Mas se não tiver, o espaço vai ser só do coadjuvante aí, Off Topics. Eu acho que vai, porque esses bandidos. Eu acho que vai, porque depois que esses bandidos, de tanta gente pedir, agora eles mandam e-mail e comentário. Olha aí, olha só. É a força da mendigagem. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, e junto aqui comigo, Tim Blue. Fala aí, Tim Blue. E aí, Edu, como é que tá? Bom demais? Tranquilo. Cara, recebemos aqui e-mails aos 45 do segundo tempo. Olha, aquele só. Momento que a gente tava fazendo lá o pente fino, né, pra ler os e-mails e, ó, chegou mais. Deu sorte. Deu. Que vai ser lido aqui hoje. E vamos começar aqui pelo e-mail do Wicked, que mandou aqui com o título Sugestão de Pauta. E ele diz aqui o seguinte: olá, galera da velha máquina, tudo bem? Cara, beleza, e aí, tranquilo? Sempre que posso, tenho escutado episódios antigos. Confesso que episódios do MachineCast e de outros podcasts que tratam de temas relacionados à infância geralmente chamam a minha atenção. talvez porque remete a outros tempos, onde a vida parecia menos complicada e mais divertida. Afinal, vocês devem concordar que ser criança é bem melhor do que ser adulto, né? É, difícil discordar em alguns pontos. Pois é, o bom era ter o tempo de criança com as facilidades de adulto, tipo... Exatamente. Dinheiro, essas coisas. Exatamente, que a gente era criança, podia aproveitar, mas tinha que depender de alguém pra poder aproveitar. É, né? Que nem diz um velho ditado que eu conheço, né? O cara, quando é criança, o cara tem tempo, tem energia, mas não tem dinheiro. Aí quando o cara fica adulto, o cara tem dinheiro, não tem tempo e ainda tem energia. Quando fica velho, não tem mais energia, tem muito tempo e tem dinheiro. Né? Nunca se pode ter tudo. Nunca se pode ter tudo, cara. Já tem sempre que ter uma falhazinha ali pra Sim. valer a pena. É. E ele continua aqui, ó. Então, pensando nisso e na surra que tomei por causa de ISS, que comentei no último e-mail, me veio à mente uma sugestão de pauta. Travessuras de infância. Sei que em alguns episódios, tipos de brincadeiras de criança, algumas histórias foram contadas sobre isso, principalmente o Felipe Zu aprontando com a irmã dele. Mas imagino que vocês tenham um arquivo repleto de memórias sobre as travessuras que aprontaram quando eram pequenos machineiros. Eu, por exemplo, consigo lembrar de N vezes em que aprontei na escola, em casa, e de muitas pancadas que tomei por conta disso. Desculpem se tem algum episódio apenas sobre isso, mas realmente dei uma breve pesquisada e não vi um exclusivamente falando do tema. Realmente não tem. Aí. Se pensarem mais alguma sugestão e vocês não se importarem, escrevo novamente. Forte abraço e pensem duas vezes antes de castigar os filhos de vocês. Wicked. Cara, sugestão muito bem-vinda. Vai pra lista, né, Tim Blue? Sim, sim. Dificilmente a gente recebe sugestão de pauta. É bem-vinda a sugestão. Exatamente. Sobre, é bom a, pra gente saber. Sobre a castigar os filhos, às vezes eu sou obrigado a não deixar a gente jogar GTA V. Não, é um castigozinho educativo, né, cara? Agora o negócio é espancar. Mas aí já não é mais castigo. Não é? Então. É, temos outro e-mail aqui agora do Thiago Ramos Melo, que ele mandou aqui sobre os animes de molho shoujo. Ops, shoujo. Ele diz aqui o seguinte: grandes machineiros, um cast interessante falando de animes do gênero feminino, apesar de poucos títulos com protagonismo feminino chegarem em terras BR Rué, mas os que passaram aqui sempre tiveram grande repercussão. Acho que com a maioria, todos conheceram através da Sailor Moon, que por sinal, na época que assistia nas manhãs da Manchete, minha mãe não gostava que eu assistia por ser só de meninas. Eita, olha só, cara. Olha aí. Os velhos hábitos, né, cara? Os velhos costumes. Antigamente a minha mãe não gostava que eu brincasse com as Barbie também. É. Mas... Mas quebrei isso e mesmo assim assisti essa saga grande que foi das Marinheiras da Lua. Ainda estou revendo alguns e parei no SS. A última versão, a Cristal, que ficou mais fiel ao mangá, pois a primeira tinha muito filler, pois por ainda o mangá na época estava em andamento. Não curti por causa do traçado do desenho, que não me cativou. Depois disso vi as Guerreiras Mágicas de Heihachi, que foi até a primeira obra da Clamp que veio no Brasil. Olha, cara, curiosidade interessante, eu não sabia que era a primeiríssima da Clamp no Brasil. Fui uma vítima por assistir no SBT e aquela modo random em relação aos episódios. Uma boa história, mas que a emissora se cagou pra fazer direito. Sem contar os mechas que, mesmo sendo em um mundo diferente, a tecnologia sempre pegava vários títulos da época. Sakura Cardcaptor e Ashita no Nadia vi mais tarde. No anime da Caçadora de Cartas Claw, comecei a ver esporadicamente na Globo, mas não peguei a sequência certa. Só vi depois de um tempo no Boomerang e peguei até o fim e terminando a saga Clear Card Rain. Foi nesse canal que vi o outro título, meio dramático, mas gostava dele para quebrar o gelo de tanta aventura e ver algo diferente. Bem, somente é isso, pena que, como falei no começo, foram poucos títulos a passarem por aqui, mas fizeram um sucesso. Cito dois que ficaram de fora, mas deixo de menção honrosa. Uma é Super Pig, que passou na Globo, é bem cômico, uma heroína se transformar em uma porca. Cara, eu lembro desse desenho. Caraca, isso é anime ou é desenho? É anime, eu lembro desse anime. É uma mulher que se transformou numa porca. Ela era uma super heroína que achou, uma menina que achou tipo um medalhão. É, se transformar em porca, se transformar em porca, ok, né, cara? Porque tem uns que são porca realmente. Né? Aí ela virava uma porquinha cor-de-rosa na Nika que voava, era tipo um super porco, assim. Porra. E o outro é Corrector Yui, um Mahou Shoujo cibernética que mesmo ela nem manjava dos paranauês da informática, mas enfrentava vilões da rede. Esse eu não conheço. Parabéns pelo cast e do convidado foi invocado pelas sete esferas da podosfera. Caraca. Sucesso pra todos e vida longa para as nossas heroínas dos animes. Polystation 1. Hashtag cast de Patrine. Estaremos no aguardo. Caraca. Ok. Cara, Thiago Ramos Melo sempre mitando aí nas referências, como né, cara? Sempre, ele é. O cara é super dinâmico. E recebemos aqui, Team Blue, uma dose dupla, que temos mais um e-mail do Wicked, que ele mandou aí também aos 45 do segundo tempo, quase não entra na leitura de e-mails de hoje, e ele diz aqui sobre o cast 101 de International Superstar Soccer. Ele manda o seguinte: fala, galerinha da velha máquina, golaço, campeonato brasileiro! 96! É, ele colocou a estrelinha aqui, ó. Desculpem, mas não deu pra pensar em outra entrada. Tudo bem, tudo bem. Tudo certo? Opa, cara, mais que certo. Na paz. International Superstar Soccer, ou ISS, teve uma relevância muito grande na minha infância, justamente por relacionar duas coisas que sempre gostei muito: futebol e videogame. Como infelizmente nunca tive Super Nintendo, eu sempre tive que jogar na casa dos amigos ou locadora. Por sinal, tomei uma das maiores surras da minha vida por conta do Campeonato Brasileiro 96. Após sair de casa num sábado, às 9 horas, para jogar numa locadora, sem avisar minha mãe, e só retornar lá pelas 16 horas. Caraca, eu achei que a surra era no futebol, mas eu também pensei que era no jogo, cara. Mas não, quando retorno, todo mundo da minha rua estava desesperado, achando que havia sofrido um acidente, morrido ou sido abduzido. Tomei uma surra daquelas, mas na semana seguinte estava na locadora novamente. Cara, isso não faz nenhum sentido, cara. Isso não faz nenhum sentido. Todo mundo desesperado procurando ele, a mãe chorando. Ai, mataram, roubaram meu filho, não sei o que. Aí ele aparece mesmo, ela abraçar e dizer: ai, como eu tô feliz. Não, vou lá e surra ele. Isso, quase é, mata ele, porra. Não faz sentido isso. Cara, uns hábitos de antigamente. E não, cara, e outra coisa, né? Como que não pensou em procurar na locadora, né, velho? Como que desespera tanto assim e não procura? Por isso tipo, que... onde que o guri costuma andar? Ele costuma ir na locadora. Vamos ver se ele não tá por lá. Por isso que existiu aquelas comunidades do Orkut, né, cara? Se eu morrer, minha mãe me mata. Né? Ele continua aqui. Bons tempos em que a diversão era garantida, com as narrações toscas e hilárias, golaços de Alejo, Gabriel Jesus, melhor que Gabriel Jesus, maior, e passwords desumanos impossíveis de copiar corretamente. Exato. A molecada de hoje em dia, acostumada com toda a tecnologia de FIFA, não vai entender, mas era o que tinha de mais realista na época. Que episódio incrivelmente divertido e nostálgico foi esse? Parabéns! Forte abraço, Wicked. Cara, forte abraço aí pra você também. Que bom que você curtiu com a gente aí o cast. Cara, você tem história pra contar, hein, mano? Porra! Pena que não são todas muito boas, né, Team Blue? Pois é, né, cara? Essa da de apanhar aí, eu achei que era no jogo, puta merda. Né, cara? Foi um revés aqui. Pô, o plot twist do leitura de e-mails. É. Então, galerinha, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça que se você quiser fazer parte da leitura de e-mails e comentários, você tem que mandar para nós um e-mail lá no contato@machinecast.com.br. Não deixe de acompanhar lá também os outros episódios, caso você não ouviu, acompanhe semanalmente. Não deixe de curtir lá o Pode Brisar, que sai toda sexta-feira, que é curtinho, tem apenas uns 5, 10 minutinhos, você vai gostar. Acompanhe também lá o canal MachineTube, tem vídeos lá, agora meio que esporádicos, que o Team Blue tá um pouquinho agarrado, tá meio falhoso, mas tem vídeos lá. Não deixe de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. Você pode seguir lá o facebook.com/machinecast, facebook.com/groups/machinecast, o nosso Twitter, que é o machinecast_, ó, o nosso Twitter, que é o @machine_cast, nosso alvanista é o @machinecast, temos a comunidade do Orkut BR, que é machinecast, e temos também o nosso grupinho do Telegram, que você pode seguir aí pegando o link na descrição. Agora, se você é mais antenado na rede social que está todo mundo utilizando aí, nós também criamos nosso perfil lá no Instagram. Então, segue o nosso perfil lá, o InMachineCast, lá no Instagram. A gente vai estar postando sempre as artes dos episódios, aceitando indicações de temas, comentários e muito mais lá. Interage com a gente. É isso aí. Muito obrigado e nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários da viagem temporal. Valeu! Tchau! Off topic. Caraca! Tá porra! Ainda bem que o cheiro não vem pelo áudio. Maluco! Me chama não, não. Não precisa me chamar não, pô. Esse aí não morre mais de fome, ele já aprendeu a pedir comida. Cara, eu te falar, cara. É quinta série, moleque. É a época do colégio. O moleque soltou um desse na sala. Aí o maluco, não assopra não, que eu como quente. A melhor resposta. Meu Deus, velho. A gente dizia assim, ó. Olha só, tu viu o que ele disse? E aí, não, o que ele disse? Marcos. Qual foi a melhor resposta? Não, não, só pra não que eu como quente. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá frio pra burro aqui, mas eu tô suando. Caraca, eu tô chorando aqui, gente. Ai, Jesus. Eu conhecia do pastel. É, como é que é do pastel? O cara pergunta, e aí, vão um pastel de vento? O cara, vai, quero. Aí o cara, o recheio tá aqui. Caraca, que merda, velho. A outra, tu desliga a moto não, deixa eu dar uma volta. Desliga a moto não, cara, deixa eu dar uma volta aí. Cara, eu lembro que teve uma época na escola que tava circulando uma folha, acho que nos primórdios da internet, na época que não existia nem YouTube ainda. Na época a internet era só mato. É, que tinha um negócio lá que era os tipos de peido. Ah, é. Aí tinha lá as classificações. Né? É, aí tinha lá as coisas, tipo, peido ninja, mortal e silencioso. Pô, mano, caraca, isso é muito livro. Eu tinha um livro de piada com isso, tipo de peido, cara. Ô, oh, velho. Bora gravar, deixa dessas vamos. Conversas 3 por 1 real, velho. Vamos, caraca, vamos. Véio. É isso, já estamos gravando, porra. Cara, meu óculos tá até embaçado, mano. Caramba. Caraca. Caraca. Eu chorei, cara. Vamos lá, então. E eu chorei. Puta merda. É, pelo menos essa pessoa tá gravando, porque aquela outra da barrocada na locadora, né? Ninguém gravou ainda. Né? Vamos lá. Caraca, não fala isso não, que eu quase morri com aquilo. Melhor cast que não teve. É mesmo, né, cara? Acho que lá eu contei algum outro que não, não, não, na moral, o cara chegar e deixar o presente do lado do locador é demais, mano. Edu não tava, né? Edu não tava nessa gravação, lembra? Tava. Tava também? Tava. Por que não foi gravado, então? Ei, Tu tem a bomba do Bomberman igualzinho que o Team Blue fez, mano. Não, não. E o pior da foi igualzinho o bichinho virtual do Android, né? O pool. E eu entrar e ainda falar com os outros. Pô, aí, ó, bota a câmera aí que tão cagando aí na tua porta, hein? Mas a gente gravou, senhor. Pois é. Porra. Como é que vai morrer, doido? Teve algum problema com o áudio, com alguma coisinha? Porque a gente não, gravou, cara. Não teve, na hora que cancelou, aí ninguém botou nada pra gravar, a gente só ficou conversando, cara. Aí foi. Não, só de lembrar, eu já morro. Passou no balde de novo, aí passou meu óculos de novo. Cara. Seu cara chegou a me dar câimbra no corpo. Ai, meu Deus. Essa história foi trash. Ai, ai, ai. Jesus. É em momentos assim que eu lembro por que a gente grava essa porra. Depois dele, eu gosto da Luca. A Bulma. Tá, não, podemos voltar? É. Que a podemos Bulma falar seria de um jogo relevante? Hein? Podemos falar de um jogo relevante? É, Zelda. Olha, olha vamos falar só. Da, vamos falar da Epona. Então vamos falar do Zelda 91, do Zelda 64. Nossa. Maior nota do Metacritic. Podemos falar de um videogame relevante? Hein? Podemos falar de um videogame relevante? Então vamos. Caraca, eles conseguiram piorar algo que já não era tão bom, cara. É. Porque falar do Zelda lá do NES... Pelo lá, menos o Zelda do Nintendinho, do Super Nintendo é massa. Agora do 64 é um cocô, é, mano. Porra, daí vocês conseguiram piorar um troço que já não era tão bom. O mas é porque o Zelda do cash, 64 né? É coadjuvante do Zelda de Super Nintendo, velho, saca? Porque eu acho que a história do 64 é plagiada do Super Nintendo. A plagiar a própria franquia. Boa, Edu. Porra. Ué, isso aí, cara, isso olha isso. Só rapidinho, tá, só pra você pegar tá, o contexto. Cara. No primeiro, no Super Nintendo, você precisa pegar 3 pendantes pra você pegar a Master Sword. 3 pendantes, de... aqueles cara que é metido, né? No, o ah, pingente. É. No Zelda do 64, você precisa pegar os 3 elementos pra você pegar a Master Sword. Aí você pega a Master Sword. Aí você parte nossa pra... Senhora. Uma batalha aí... contra o Ganon, aí você vai pra um mundo. Aí você vai pra um mundo onde. Não é plágio, cara. Às vezes não. É própria então, folclore do universo deles, né? O cara tem que ter 3 negócios pra poder negociar o negócio que já tá negociado. É, cara. Não, ok. Aí você pega a Master Sword. É que aí no você Resident vai Evil, cara, todo Resident Evil tu tem que ter uma chave pra abrir a porta, cara. Ok, que porra, velho. É essa? Mas olha só o que tu tá repetir. Com uma 12 na mão pra dar um tiro na fechadura. Mas aí olha só. Olha só a história repetindo. Aí você pega a Master Sword e luta contra o Ganon. Aí você vai parar num mundo onde o Ganon dominou o mundo. Nos dois jogos. São mundos diferentes. Aí dentro desse mundo, você tem que salvar 7 sábias que estão presas em 7 cristais espalhados pelo mundo. Ah, mas aí é japonês. Japonês e, tem e nos dois jogos também, você cara. Pode voltar pro mundo normal e pro mundo dominado pelo Ganon. Tá bom, até Edu, tá bom. Deu, caraca. Gente, chega. Vamos falar do. É melhor falar do Mutley lá, é melhor. O Nilson não reparou que eu quiquei o Edu. Ele não reparou. Entrou sozinho, Vadil. Cara, tu não percebeu que ninguém tá cagando pra essa porra. Aí, tá vamos falando, falar do participante legal, cara. A bosta do Team Blue na locadora. Ai, ai, ai. Bora lá então. Vamos lá. Boa noite, porra. Spider. Boa noite, galera. Boa noite. Fala, Spider. Ei, boa noite. Você pegou o leite quente lá? Eu sempre tô com o leite quente na ponta do dente. Se eu quiser boa, levar um leite quente, eu te levo um leite nos seus quartos. Aí sartei de banda, tá ligado? Continua, que eu tô morrendo aqui. Será que isso daí ganha lá do Paul lá na frente da locadora, Nilson? Não, eu não tenho como não, cara. Porra. Ai, porra, essa vizinhança aí tá foda, mano. Tô cagando aqui do lado da locadora. Eu sou porcão. Ai, ai, esse pessoal não tem noção, cara. Não tem noção. Ai, ai. Então tá. Gente, boa noite galera, pra vocês. Hoje ninguém vai... Não, pode, beleza. E vai o quê, Edu? Eu já ia falar que o tiozinho ia chegar lá e ia falar, ó, gente, hoje ninguém vai jogar mais nada não, porque tem que limpar. Tchau pra vocês, que eu vou jantar, ai, cara. Tô com fome. É. Falou que eu estou jantando nesse momento, mas falou então. Porra, tô com inveja. Falou pra vocês, gente. Então tá, tchau, falou. Tchau. Tchau. Falou, falou. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.